Vamos para Tóquio, Hong Kong. Me chame Son Goku ou Wukong. Eu não sou Yu, sou Saru, mas eu posso ser seu Shailong. Baby, eu odeio cash, tô odiando avião. Mas não esquece que amanhã é um dia de voo pro Japão. Se despede porque nesse verão vamos ir pro final. Fogo de artifício em Nagoya, pés na areia mesmo sem ser minha praia. Sem ligar pra fama, pra mim isso não importa. Eu só gasto ninguém. Converte meu cachê antes que eu pegue o próximo voo. Não me pergunte, eu não sei onde vou. Nunca sem esquecer de onde vim. Vocês nunca ligaram pra quem sou. Na sua aldeia os ninjas só copiam flow, flow. Tão correndo contra o tempo em slow mo. Casa em Tóquio, passagens aéreas, eles não entendem, somos jovens. Traumas cedos, não temos segredos, nós vivemos como as lendas morrem. Somos deuses vivos pelo ego, essas notas são nossos pecados. Meu peito e meu bolso, um inferno, nós jamais seremos perdoados. É. Vamos para Tóquio, Hong Kong. Me chame Son Goku ou Wukong. Eu não sou Ryu, sou Saru, mas eu posso ser seu Shailong. Baby, eu odeio cash, tô odiando avião. Mas não esquece que amanhã